Givaldo Gravações CDs. Causando o maior rebu na doca do ver o peso no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Alô, ver o peso! Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso, urubu sobrevoando. Eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. E no meio? No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Bora, bastidão! No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Só na mãe. O que se passa, compadre? Bem reduzido o nosso lendário. Tu ver o peso da sacanagem lá. Eu sou popstar no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Ceará e Benevides, vai ser muita onda. Dia 29, viu? De junho. E no meio do pitiu, bora formar uma quadrilha aí, bora! Oi! Segura o lendário! Forma essa quadrilha! Forma essa quadrilha! Quadra junina, meu irmão! Segura! Alô, Paraíso das Pedras! Forma essa quadrilha! Forma essa quadrilha! Forma essa quadrilha aí! Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro aí. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz, galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima, galera do Paysandu, galera do Clube do Rimo. Só vocês, já, já, já, já. É o lendário Rubi. Olha meu parceiro, Ivan de Castanhal, Baixinho e a Carol. Um abraço, valeu! Junina. Olha meu parceiro Marcão, galera do Bloco Alho, junto com o patrão Carlito. Tá chegando o aniversário do Carlitão na Via Show. Amiga Elza, gerente do Caribe, já aqui com a gente, beijando o coração. Robertinho. O nosso lendário e a banda Cheiro Verde. Vamos lá. A gente vai curtir no lendário. Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. E a quadra da Junina tomou conta do terreiro. O barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a tarde, só que da beleza que esse dia. Bela, eu vou cantar de alegria. Quem espera se alcança, meu amor já me dizia. Dia 29 tá chegando o Forrozão dos Feirantes em Marituba. Minha sereia tá. Vai ser o Cinderá, vai ser muita onda. Minha raio, raça na areia. Minha sereia tá. Tira o pino do chão. Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a derivada, só que da beleza que do dia. Pra lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor. Tira o pé no chão, tira o pé no chão. A galera do papão, tira o pé no chão. A galera do leão, só que tá solteiro. Mestre Gilmar, aqui do ladinho, é com você, garoto. Esse é o Jarinho, ele encarconta, encarconta. Hoje ele tá com toda a corda, hein? Gente, eu sou o nosso lendário Rubi. O forró dos feirantes seria com o lendário Rubi. Eu quero esclarecer vocês que seria o Rubi lendário, mas devido o pedido da prefeitura de Moaná, lá no Festival do Caranguejo, no Festival do Camarão, no Camaródromo, então nós temos que fazer esse festival nos dois dias, no último dia da semana de julho, hein? 29 e 30, o que seria o forró dos feirantes, o Rubi teve que se ausentar para Moaná a pedido de muitas influências políticas. Por esse motivo, temos que fazer lá. E no nosso lugar vai estar o Cineral Saudade, tá bom? Mas em uma outra oportunidade, se Deus quiser, vamos participar desse forró que é uma tradição com o Gilmar e o Rubi. Ano que vem, eu garanto a vocês, vai ser o Rubi lendário no forró dos feirantes aí em Marituba, tá certo? Olho vivo, tá explicado, filha? Então tu sabes, que eu sei que tu sabes, tu sabes. Solta o som, garoto, já já! Oi! Olha o meu parceiro Denino das Poderosas! Tira o pé no chão, é quadra junina! Tremedeira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca tremedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca tremedeira, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ai, ai, ai. Uma louca tremedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. e lindárias. Beijão no coração pra vocês. Bora que é forrozão. Hoje à noite eu vou sair. Hoje à noite eu vou sair. Daqui a pouquinho eu vou lá no Caribe. Hoje à noite eu vou sair. Eu quero encontrar o amor que eu tanto espero e vivo a procurar. Segura. Liberar meu coração desta triste solidão. Quem quiser correr comigo é só me dar a mão. Eu quero desfrutar um mundo de prazer. Dançar agarradinho com, você. Oh, olha meu parceiro DJ Marcelo. Puxa aqui o lendário Rubi. Com meu amor. Oh, eu quero brincar com meu amor. Oh, quero brincar com meu amor. Quadra Junina. Hoje à noite eu vou sair. Eu quero encontrar o amor que eu tanto espero e vivo a procurar. Liberar meu coração desta triste solidão. Quem quiser sair comigo é só me dar a mão. Eu quero desfrutar um mundo de prazer. Dançar agarradinho, coladinho com você. Oh, oh, oh, quero brincar com meu amor. E a quadra junina! Já já vão lançar garradinho! Na minha quadrilha, só tem gente que brilha. Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Na minha quadrilha, só tem gente que brilha. Olha meu parceiro DJ Marcelo Soldade! Na minha quadrilha, simbora moçada! Segura a pisada, só na sanfonada, só na zabumbada. Tira o pé no chão! Segura! Simbora moçada! Segura a pisada, só na zabumbada, só na sanfonada. É o lendário. Tem quadrilha, tem festa lá no Arraiá. Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. Requebra pra lá, requebra pra cá. Nós vamos ganhar em primeiro lugar. Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita. O São João do Nordeste festa bonita. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Gente que brilha na minha quadrilha. Na minha quadrilha só tem gente que brilha. Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora moçada, segura a pisada, só na sanfonada, só na zabumbada. Simbora moçada, segura a pisada, só na zabumbada, só na sanfonada. Olha meu parceiro DJ Douglas, ao lado do França, os curtindo um lendário. Um abraço pra vocês. Vamos botar pra quebrar, requebra pra lá, requebra pra cá. Nós vamos ganhar em primeiro lugar. Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita. Alô, DJ Jairinho, o show agora é com você. Bora dançar agarradinho nessa parada. Pra quem gosta de amar, pegue seu amor, dá um beijo nela. Vamos dançar agarradinho no lendário Rubi. Hoje aqui no Paraíso das Pedras. Pra vocês ouvir essa canção, meu amor. Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor. Mas você não quis saber, desprezou meu coração. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. Amigo Renan e a Tati, o casal 10 de Marituba, assim está aqui com a gente no lendário. Vem agarradinho, vamos lá! O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração, num só coração, num só coração. seduzido, nosso lendário. Pra você dançar agarradinho com seu amor. Pra você. Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor, mas você não quis. E a Sheila quer dormir. Desprezou meu coração. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. Assim não dá, assim não dá. Tá chegando o forrozão no Ceará e Benevides. Vai ser muita onda. Vamos lá! Abraçar com carinho, meu parceiro Paulo! Paulo do Coche! Hoje aqui no lendário Rubi! Bem agarradinho! Pegue sua gatina, dá um beijo nela! E bora dançar agarradinho no lendário Rubi! A nenhum lugar! Ela diz assim, Jarinho! Deixe-me ir pra onde eu quiser! E as lendárias beijando o coração pra você! Desde de Abaetetuba para Bruninho do Cineral. Esse é Rubi, amanhã no Imperial, no Jurunas. Quarta-feira, Caribe Show. Quinta-feira, na Estefa, ali na João Paulo, 1º de dezembro, hein? E no sábado que vem, o nosso lendário da, lá da, do Bancrévia, Rubi e a banda Cheiro Verde. Minha comadre Ellen Patrícia, a madrinha do DJ Boy. De Ellen Patrícia para Ellen Patrícia. Ellen Cheiro Verde para Ellen Robertinho Carvalho. Sim. Você amar e dançar agarradinho. Ela diz assim, Jarinho. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Olha, quem gosta de amar, a hora é agora, viu? Então, já na reta final. Nunca mais poderei esquecer. Está no ar. Em toda canção me declarar. E é o lendário Rubi. Ciro Santos, marcando presença aqui com a gente. Abraço pra você. E aí, filho? Essa música veio de Santa Isabel para todo o Pará e Brasil, hein? Tudo sensual. Santa Isabel tem Dr. Gaspar, tem Santos, amigos do Rubi. E aqui ao lado, Dr. Robertinho, nosso advogado do Rubi, Ellen Patrícia e o João, grande João. É uma história, é uma realidade. Eu fico feliz por rever grandes e velhos amigos de sempre, na época, hoje, retornando ao nosso lendário Rubi. Eu voltei pra isso, voltei pra rever todos vocês. Pode vir no Rubi, que agora estou aqui, pra lá e pra cá. Sou Gilmar, que adora rimar. E por falar em rimar, se ligue amanhã que eu estou no ar, na Rádio Metropolitana FM, 94.3, de 4 e 5, poderoso lendário Rubi. Sim, filho. Você viajar e dançar agarradinho com seu amor, hoje aqui no lendário Rubi. Vamos dançar agarradinho, como é que é? Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Mas assim, Jairinho, não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. DJ Jairinho, eu queria tanto você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Jairinho, ainda há pouco falei de DJ Jairinho. Não é você, né? O Jairinho aqui de Benevides. Ele está querendo levar Rubi no Lacraus. Me aguarde, Jairinho. Sim, amiguinho. É o nosso lendário Rubi, amanhã no Imperial. Quarta-feira, Caribe. Quinta-feira é na Stefa, na João Paulo, a nossa 1 de dezembro. E tu sabes, sábado é o grande encontro. Os bons tempos estão de volta. O encontro de sempre, Rubi e a banda Cheiro Verde, sábado no Bancrévia. Segue o som. DJ Jairinho. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Que passeia na noite, que dorme. mundo que vai consumindo meu corpo. Tenho amor disfarçado de nuvens que alô, Gil! Vai alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Tenho em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Olha aqui, abraçar com muito carinho, meu parceiro Maxi. Marcando presença, Marivaldo. Abraço pra vocês. Hoje no nosso lendário Rubi. Bem agarradinho. Meu coração, quero ouvir sua voz. Amor que não ama se perde. Transparente, tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu ser. Vai girando na batida, vai girando. Gilmar. Ser padre com solo sem meses de aquele embaraço nos abandonou. E filho, agora minha... vem avisamos que sábado no Bancreve tem Rubi e Cheiro Verde à noite. Não é durante o dia, não, é à noite. Carlito Promoções, parceiro do Rubi, Carlito, nosso amigo Evaldo. E vem aí o aniversário do Carlito. O Rubi, vem aí o aniversário do Carlito com o Rubi, lendário, Cineral, a Carroça e também o Príncipe Retrô. Dia 10 de agosto, Véspera do Dia dos Pais, na Via Show. Esse encontro é poderoso e é o aniversário do Carlito, nosso parceiro, nosso amigo. Eu quero também mandar um abraço especial ao nosso amigo Marcão do Clube Alho. Esse clube é do Baralho, de Marituba. Clube Alho é um clube que realmente começou no Rubi. Porque tu sabes, o primeiro a gente nunca esquece e a novidade sempre começa aqui. Olha assim. Até isso aqui também. Aí, França, segue o seu filho. Oi! Já eu poderia esquecer da sereia aquática. A aquática sereia e o aquático ao lado. Ei, já quer mergulhar e carcar, será? É aquática, tu sabes. Doutor Robertinho, as encarcadas do Mestre Orlando, olha, ao lado, da época. Papai, nas três, valendo. A Chicurix do Mestre Orlando. Sim. E eu aqui, tu sabes, o mestre DJ Gilmar. E bate, bate valendo. Bate, bate aqui. Ó, oh, bate. Vem no peito e me cadê, mano? Porra, não bati valendo essa hora. Temos CDs gravado ao vivo. Bonicá! Será? É verdade. Vou te encerrar do Imperial amanhã. Preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Porque você não vem também. Preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Pororoca, DJ Beto. Fiquei só de mansinho, escutando a sua voz. Olha, meu amor, por ti me apaixonei. Foi na pororoca que eu te encontrei. De DJ Beto tocava a canção do nosso amor, fazendo as mensagens e mandando seu amor. Esse é o lendário Rubi. Já já, Gilmar e DJ Boy. Saudade aqui. É pra chupar. Na época o papo era assim. Chupa. Chupa. A do Gilmar. A do Gilmar. Tu lembra, né, filha? Chupa. A do Gilmar. O mestre DJ Gilmar. E é valendo. Quem conhece gosta. Onde? Aqui ao lado, o casal Nildo e Thaís. Sempre do Rubi. Filho, aqui na fita caixa, não tá microfone, olha. O som é poderoso. É pra lá e pra cá. E o filho do Neco ao lado. Oi! Já, já! Pode tocar, filho. E a Monica está aqui ao lado do Gilmar. Monica, pode falar. Larga o microfone, cara. Ei, rapaz, tá doido, né? Mas é meu. Não posso largar o que é meu. O mestre DJ Gilmar. Gilmar. Poderoso Rubi. Jairinho. DJ Jairinho. DJ Jairinho, vem me abraça, me beija, me ama. Ouça-me, pare, não vá embora. Não me deixa aqui sozinho, eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou. É tão bom tocar música sem falar em seu na música, né, filho? Vai falando assim, vai tocando, vai tocando. Me dá teu coração, você me enche de paixão, não me deixa assim. Será, se você ainda me ama, você deve me perdoar, tudo tem começo e fim. No amor, Nelsinho. Amanhã tem Rubi do Imperial no Jurunas. Quarta-feira, Caribe Show. Quinta-feira, Zefa. Vem, me abraça, me beija, me ama. Sozinho, eu não sei viver sem teu carinho. Reta final! Meu amor, eu vou. Ei, se liga! Aqui é DJ Jairinho. A nossa reta final do lendário Rubi. Alô, Robertinho. Essa é pra você, garoto. Linda, seu carinho. Nossa reta final, gente, obrigado pelo carinho de todos vocês. Nosso lendário vem até 11h30, viu? Reta final, valeu, gente. Quero ser seu dono, toda essa noite me cansa de gozo. Nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. E mais tudo isso. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Ah tá, gente, a nossa festa vai até 8h30, viu? Até 8h30 o nosso lendário Rubi, gente. Já na reta final, valeu, João. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com o teu. só gente, quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Berg, Batalha Peixa Negra, o arqueiro, a Gujarina aqui no lendário, valeu. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo, os seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. E mas tudo isso, meu amor. Mas tudo isso é obsessão, que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão, que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Recordando! Reta final, Rubi! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, romance louca, que faço minha mulher. Descascando a saudade vai ser assim no Imperial, nesta segunda-feira, o nosso lendário no Imperial, e no Imperial rola assim a saudade. Nossa reta final, gente, obrigado pelo carinho. E você? Você já não me dá atenção, ausente, não me diz uma palavra, tão perto o pensamento, tão distante, morrendo de amor, eu fico ao seu lado. Olha meu parceiro João Augusto, toda a galera misteriosa, hoje aqui com a gente num lendário. Um abraço pra vocês. Alô, tio Givaldo, cadê o CD ao vivo? Porque cadê o maluquinho do hoje? Inesperada. Já temos CD ao vivo, a primeira, a segunda e a terceira parte. Pegue logo o seu, tá só o filé, viu? Só R$5 aí no House Mix. Sem o seu calor, eu fico enciumado. Na hora do beijo. Na hora do beijo, você não beijou. Na hora do abraço, não me abraçou. Carinho e afeto, você não me deu. Nem mesmo um sorriso, você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, o que aconteceu? Diga, meu amor, me diga. E é mentira este seu castigo, que só faz assim para fazer ciúmes, para brincar comigo. Eu quero ouvir da sua boca, e hoje vai dormir comigo, que o amor que sinto dentro do meu peito não corre perigo. Você não beijou. Na hora do abraço, não me abraçou. Carinho e afeto, você não me deu. Nem mesmo um sorriso, você me ofertou. Nossa reta final, nosso lendário aqui no Paraíso das Pedras. Reta final. E a saudade vai rolando. E a saudade vai ser assim mais tarde no Imperial, no Jurunas. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. E a Juidária, esse beijo no coração, valeu. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer. Juntar esse pedido no coração, valeu!